3, 3, 3, 3, 4, 4, agora está contando 11 horas, 1 a 3 milhas, 1 a 9, 10 números na aproximação, Alfa 3, 2, 0, passando nível 1 a 0, 0, descer para 4 mil pés. Aviadores para 2007, autorizado o LS sobre a pista no zero, ajuste no 0196. Certo, fecha estabilizado. Cancelado 322 para 3.010, ajuste no 0196. Cancelado a restrição de estudo em estado. Cancelado as restrições, desce ao 0, ao 3.06 como 0.6, né? É 3.22. Oceanero 6322 pode voar, do nada. Seguirá o Boeing da Gol através do portão 4 e no ponto de espera chama o tronco. Oceanero 6322, está cruzado do nada. Espera 3.10, o Gigi na 0.10. 3.10, pode voar, na Oceanero 6322. Chama a torre na frequência 1-9-8. 18-7? Entre 62, torre 1-9-8, decimal 95, meu posto. noite, tá 3662, passando Índia Serra, baixado travado. Boa noite, tá 3662, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 079. Autorizado pouso, pista 3662, 10. Salvador, 043, ponto de 090. Salvador, 043, ponto de 090, ponto final, 3 da linha, mantém agilizando manobra, vamos para a sujeira ingressando nacional, 9 milhas. Irá agilizar na frente, Salvador, ponto de 090. Chama a torre, uma frequência 118 de cima 95. 18 do 95, vai. Aproximação, aguarde pista livre, bang da Gol, alinhando para iniciar a rolagem. Certo, agora. 3662, solo 49, livre à direita, chameiro 21, décimo 9. Gol 2043, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, 059. Iniciou, Gol 2043. Chané 6322, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, pouso autorizado, pista no zero, Chané 6322. Chame o controle de Salvador, 908, bom dia. 608, boa noite. Boa noite. 3, contato radar da decolagem sobre a aviação João Ono para 1.300. Teste ao Ono para 3.600, lançando. Você passou alguma coisa na frente aí? 043, centralização. Chaname 322, falou 52, libera a direita, chame 121, decimal 9. Direita 219, Chaname 322. Pela Swiss, Nicolás, autorizado, pistão 0, vento 1, 50 graus, 059. Sou isso, decolada aos 5-5, reporte na buscada para o Itapã para transferência. Reportar na buscada para o Itapã para transferência, na venda da Suíça. Swift na vertical do farol do Itapuã. Gente, Novembera Swift, chama o controle agora em 120.8, meu voo. Controle 120.8, obrigado, Novembera Swift. Salvador, Novembera Swift, decolação 0 na vertical do farol de Itapuã. Salvador, Novembera Swift, Matheus, deixar no meu 6, a gente está no 06, reposte no farol da Barra. Reposte no farol da Barra, Novembera Swift. Novembera Swift, só tem tempo para o pau de voo e... Borra sobre o voo. Estamos com Curibaxé após Dorfe, após Interlagos e Corrido Forte, depois do regresso para a Monte GL, Novembera Swift. Seguinte, Novembera Swift, quanto tempo de voo? 2 horas de voo, Novembera Swift. Seguinte. Descent 4000 feet, 1016. 6, ingresso do aeroporto em reporte Paris para IS 1209. Suíça, que reporte Interlagos, regressão para o aeroporto. Reportará Interlagos, regressão para o aeroporto. November Suíça, qual que é a opção, tá? 16, November Suíça. Proa, November Suíça. Proa, 139, November Suíça. Lembrando que se for real para Interlagos, seria para 100. Para 100, oficial para Interlagos, mas lembrando o Suíço, vai se enquadrar na mesma. Europa 083, descendo 2000 feet, que foi de IADS X-Ray, também 10, que nós temos. 8484, na Bravo Cal. Linda, você vai tentar na 23484? Ah, tranquilo. Autorizado, aliás, eu falo com o 0, vento no 40-079, 33484. Tenta linda com os imediatos, tá? 3484-0. Europa 08, we are having a standby runway vacated. Europa 083 on the ground at 23. Left by right, back to a Golf. Contact ground control 121 decimal 9. We have a good 121 9. I'll be in my own for about 0. Confirmando a frequência 12835, 238. Pode confirmar a frequência com 3484? 12834, 12835, alterna 12823, 8. formando o Weber Whisky, agora 2-0, Midas Nordeste, a Fafé de Calvador, eu tenho que socializar na troca de conhecimento que você está reportando agora. Telema 322, autorizado, linha de colagem de 0, pensando 50 graus, 759. Autorizado, linha de colagem de 0, telema 322. Afirma, linha ainda colapso no zero. Vento no 50 graus, 071. Sename 322, decolado 34, chama o controle de Salvador 120, décima 8. 08, boa. Boa. Boa noite, 6322, Chanel decolando. Chanel 6322, contato rodado decolagem, Brasil, Brasil, Brasil, 350. Campo 350, se eu conseguir, nós correndo alguma prova mais à frente, por gentileza? Chanel 6322, vou em posição Jamon. Jamon, muito obrigado, 6322.